Um homem parado no ponto de ônibus. Ali o cara tá esperando o ônibus tranquilo e um carro passa com um homem que põe a cabeça pra fora e grita: ô, viada, ô, seu mano! E aí, ô, corno! Ah, não! E aí, ô, corno! Imagina, cara. No dia seguinte é a mesma coisa. Passa o carro e o homem grita: aí, ô, corno! No terceiro dia é a mesma coisa. O homem passa... Já saturado, o homem chega em casa e vai reclamar pra mulher: pô, o que tá acontecendo, mulher? Tô parado no ponto, de repente passa um cara me chamando de corno. O quê? Que tá acontecendo aqui? Como assim? Ah, esse é um louco que mora na rua de baixo ali. No dia seguinte, o homem tá lá no ponto de ônibus e de repente passa o cara de novo: ô, corno, boca grande! É, além de corno, é fofoqueiro.